007. Só não atendo o celular, pois tenho medo de sofrer mais. Você me magoou demais e não vou ler suas mensagens. Só não atendo o celular, pois tenho medo de sofrer mais. Você me magoou demais e não vou ler suas mensagens.